primeiro lugar, dizer que não há qualquer caso suspeito ou caso confirmado com alguém relacionado com a comunidade educativa da Eptoiba até ao momento, portanto, nesse aspecto, deixar as pessoas tranquilas que não há qualquer caso suspeito ou confirmado na comunidade educativa da Eptoiba. Já temos um plano de contingência aprovado e que já está comunicado a todos os docentes, a todos os alunos, a todos os membros da comunidade educativa. E já decidimos ontem também em reunião de direção, com a escutação do representante dos encarregados de educação, do representante dos alunos, do representante da Associação de Estudantes, do representante dos docentes, também com a anuência das autarquias, que a partir de sexta-feira a Eptoiba deveria suspender todas as aulas presenciais. Não é os alunos irem para casa de férias. A nossa ideia seria nós termos hoje e amanhã tempo para preparar que os alunos, durante o tempo que não estivessem na escola, e seria até ao início do terceiro período, tivessem trabalho, estivessem a ter aulas, até porque hoje, através das plataformas, através de via eletrónica, há facilmente esse contacto, então haveria contacto só via eletrónica entre professores e alunos, de forma a que as atividades letivas pudessem, pelo menos, ir cumprindo os conteúdos programáticos que estavam previstos para esta altura. Ou seja, não seria irem para férias, mas sim continuarem com trabalho, até porque isso faria com que, quando voltassem, não tivéssemos que andar a recuperar aulas, que iríamos perder agora o tempo que estivéssemos com as aulas suspensas. Portanto, aguardamos neste momento apenas o parecer da Delegada de Saúde, da DGS, porque, de acordo com as informações que vieram, teria que ser apenas com o parecer deles que se poderia suspender as aulas. De qualquer forma, a decisão que nós tomámos foi esta, de a partir de amanhã, sexta-feira, inclusive é amanhã que ainda haveriam aulas, mas a partir de segunda-feira já não iriam ver aulas na Eptoiba presencialmente, mas sim através de outras medidas alternativas. Que eu acho que é um erro, aliás, a nível do país, não se encerrarem todas as escolas, porque eu acho que estamos numa fase muito crítica e acho que seria uma medida sensata encerrar em todas as escolas, porque eu acho que o que está a acontecer tem que ser com medidas radicais, e se atuarmos agora todos de forma conjunta e se calhar com algum radicalismo, de forma a que toda a gente perceba a gravidade da situação, ganharemos tempo no futuro. Se deixarmos andar as coisas, sabe-se lá o que é que está para vir. Eu acho que prevenir neste momento é a palavra-chave, e se todos pudermos contribuir para isso, acho que é a nossa obrigação. Ou seja, não é uma questão de alarme, mas simplesmente uma medida de contingência. De contingência e de prevenção. Eu acho que as pessoas têm que levar isto com a tranquilidade possível, mas com a responsabilidade que nos cabe a todos, que é, se nós todos agora fizermos um esforço para evitar a contaminação, a propagação deste vírus, eu acho que ganhamos todos para o futuro. Se nós deixarmos andar e continuarmos a ir todos para a praia, como se calhar se viu ontem, continuarmos a ir todos para as esplanadas, como se calhar se continua a ver, porque isto não são férias. Os alunos universitários, que das universidades, não estão de férias. Eu acho que supostamente deviam estar em casa, até porque também a ideia seria terem trabalho em casa para fazer. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui uma questão de responsabilidade da comunidade, responsabilidade de todos, para tentarmos rapidamente ultrapassar a situação. Senão podemos aqui, e temos exemplos de outros países, em que a situação está a ficar sem controle, e eu acho que qualquer perda humana que nós tenhamos, acho que devemos todos sentir tristes, e se a pudermos evitar, acho que temos a obrigação e a responsabilidade de fazermos.